que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo a guiar meus passos inseguros. Só Jesus mostrou com sua vida que ele tem poder e amor pra dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus vivemos. Meus passos, quero a paz.